começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala aí, Marco Antônio, tudo bem? Querido. Tudo e bem. Você, como é que você tá? Francamente, meio apavorado, né? Porque por quê? Foi confirmado. Não, mas, olha, pode ser que tenha. Hoje. Não, pode ser que tenha tido algum problema, nós não sabemos qual foi, problema médico, então, qualquer coisa. Não sei, a ideia, acho que do Fufunha, acho que é melhor, então. É, vamos fazer a primeira parte. Músicas, né? Se e, eventualmente ele não puder. Ele pode ficar aí tentando ao mesmo tempo. Lógico, daí, se ele não conseguir, a segunda parte a gente vai dedicar a sacanear o Renzo Mora. Nada que ele não... Só um pouquinho, mas eu tava achando que ia bolar alguma novidade pra segunda parte. Não, mas dessa... Eu tenho inclusive músicas separadas pra Renzo Mora. Que é isso? Ô, doutor, eu também sei escolher músicas especificamente pra Renzo Mora, a nossa Poliana semigrávida. Que maravilha. Ou semi-virgem. Tô falando certo. Só tu me fazer rir no momento desse. Mas então vou começar com música dos anos 50. Vamos lá, por favor. Olha, você sabe por que você fica tenso? É. Porque você nunca, como o Fufunha, o Flávio, Davi e eu, tentou entrevistar a Tim Maia. Nós passamos 6 meses... tentando até conseguir. No final das contas conseguiram, né? Conseguimos, mas no início do programa, no ar, ouvimos uma série de impropérios, se dirigindo às nossas mães, às nossas tendências sexuais, essas coisas. Mas supostamente, por que esses impropérios? Porque tinham acordado? Ele não se lembrava? Não, eu perguntei pra ele por quê. Ele falou, porque eu tenho horror de dar entrevista, cara. Vocês são muito chatos. Eu tô dando pra vocês nunca mais me ligarem, cara. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais vocês. Chega! Bom, vamos lá pra primeira música. Essa dos anos 50, olha, muito... Mas assim, a grande parte do pessoal não conhece, ou pelo menos... E quem conhece não lembra. Eu, por exemplo. Então tá, melhor ainda. Vamos lá, então. Estela da marina che la sera pareva ci volessero cantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità. Kiss me vieni a ti, io te vorrei passare, io portarmi con me, che taggio di taffa, sono innamorata di te, perché va sana mai così, tu mi imparati a ti. Di cose sconosciute, capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te, tu sapendo non torna, che mi imparata a fare sti frasi forastiere. Amore che dea felicità, che m'è imparata a fare. Capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te. Thank you. forastiera. Amore de la felicidad, que me mara da fa, la la la la la la la la la la la la la la. Para mim é uma enorme surpresa. Para ver, só para avisar, eu acabei de ligar para ele lá, ele atendeu, disse que não sei se é o sinal que está fraco, daí eu falei, olha, fica posto aí que eles vão voltar a te ligar daqui a pouquinho. Que hora você então quer? Já pode ir ligando para aí enquanto eu falo aqui sobre a música, pode ser? Lógico. Tá, obrigado. Tá, gente, ó, essa música aí, que legal, que eu jurava que o João, né, que adora a música, conhecia. Não mas, conhecia. É, essa que vocês viram cantando em italiano é a Sofia Loren. Essa canção aí fez um certo sucesso na Itália, nos Estados Unidos. Acho ela super afinada, o nome é Che mi impara a tua fa. E é uma música de 56, né, o nome dela de batismo, Sofia Constanza Brigida Villani Ciccoloni. Nasceu em 34, graças a Deus ainda está viva. E um sucesso dela, a gente vai vir daqui a pouquinho um trechinho, ela cantando em grego, uma canção chamada Ti enai aftopoutolene agape, que basicamente quer dizer do grego o que é essa coisa chamada amor, que é de um filme chamado A Lenda da Estátua Nua, um filme que ela fez na ilha de Hidra, no mar Egeu, ela interpreta uma grega, é um filme com Alan Ladd. No caso, essa canção aí, como eu falei, fez um sucesso mediano, eu acho ela super afinada. E por enquanto é isso, deixa eu ver, tá conseguindo linha, gente, como é que não, é? Não, continua dando ocupado, vamos tocar um trecho do isso, sucesso dela? Trecho. Tá. Vai lá, Fufunha. Marco Antônio, seu convidado está no ar. Uau, maravilha. Então, das boas-vindas, graças a Deus a conexão funcionou, ele também estava esperando, estava dando para variar algum probleminha. Mas o importante é que ele está com a gente. Eu quero dar as boas-vindas ao grande Antônio Carlos da Fontoura, cineasta, homem de TV, uma pessoa cujo trabalho eu acompanho há vários anos. Vou só falar um pouquinho da vida dele, que tem bastante coisa. Ele foi ator no Centro Popular de Cultura, o CPC, ao lado do dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, né, famoso Vianinha. Depois, por algum tempo, ele quis a carreira de geólogo. Ele trabalhou com o maior documentarista brasileiro, Eduardo Coutinho, no clássico Cabra Macaco para Morrer. Ele foi crítico de cinema ao lado do Glauber Rocha, no Diário Carioca. Ele tem até tem um livro feito lá, acho que foi 2007, 2008, que foi feito sobre a vida dele, um livro pelo Rodrigo Murá, chamado Espelho da Alma, Antônio Carlos da Fontoura. Foi lançado em 2008. E eu vou falar alguns dos trabalhos dele, tá? Certamente o pessoal aí conhece grande parte. Copacabana Me Engana, filme maravilhoso, com a Odete Lara, com o Carlo Mossi, A Rainha de Aba, que era um filme premiadíssimo, com o grande Milton Gonçalves, o Cordão de Ouro, um filme sobre escravatura e tem uma pegada meio fantástica, porque vai, aborda os, o tema assim, das religiões afro-brasileiras, Plantão de Polícia, que é um seriado aquele maravilhoso, né? O Hugo Carvana, com a gatíssima Denise Bandeira, as histórias lá do Valdomiro Pena, repórter policial, Espelho de Carne, que é um filme maravilhoso, foi feito até com o Denis Carvalho como ator, o Daniel Filho, a belíssima Eliana Menezes, que foi esposa do nosso convidado, também Uma Aventura do Zico, uma comédia infanto-juvenil bem bacana, com, obviamente, com o Zico, Gatão de Meia-Idade, No Meio da Rua, e, por exemplo, um dos maiores sucessos de bilheteria da carreira dele foi Somos Tão Jovens. Vocês devem se lembrar, passou há poucos anos, era um filme sobre a vida, sobre aquela semente criativa na cabeça do Renato Russo, falando dos primórdios da carreira dele. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Olha, gostei muito da sua retrospectiva. Só assim eu me lembrei das coisas que eu fiz. Que bom, que bom, que bom. Olha, uma honra falar contigo. Uma honra falar contigo, tá? Eu acompanho teu trabalho sem mentir há muito tempo. Vergonhosamente não citei daí o Ciranda Cirandim, que eu adoro também. Um seriado, assim, clássico da TV brasileira. Me lembro de problemas com censura fortíssimos até, eu era pequenininho e me lembro, daí o Fábio Júnior na série, acho que até foi ali que ele cantou pela primeira vez Pai Herói, se eu não me engano, foi, ninguém conhecia. Foi um episódio chamado Toma Que o Filho é Teu. Ah, tá, a Luiz Cardoso também estava, eu me lembro. Eu lembro um episódio que me tirou o sono, que tem uma morte, um grupo dos adolescentes, um deles cai do prédio, alguma coisa assim, não tô louco, isso tô? Já é outro episódio, é um outro. Pois o Toma Que o Filho é Teu Ah, perdão. Ah, não, eu estava dizendo, era meio complicado para ver, porque passava tarde da noite, verdade. E eu tinha meio que veio escondido, sabe? Eu me lembro era que eu rezava, às vezes, que passava. O Plantão de Polícia, tinha uma mulher, tinha, né? Esse seriado, assim, a gente tinha que ver meio escondido, sabe? Ver bem baixinha. Então, esperar o pai dormir e ir pé de pano, assim, né? Pé ante pé. Que bacana. E me fala um pouquinho, querido, assim, como é que foi, tá? Eu acho, essa tua jornada, assim, me parece muito interessante. Como é que uma pessoa interessada na ciência que estuda a origem, a história, a estrutura da Terra, passa a ser um interessadíssimo em sociologia, antropologia, assim, eu tô dizendo, eu tô imputando esses teus interesses, porque a gente vê nos teus filmes, né, um interesse pela, tipo assim, eles são grandes crônicas sociais, urbanas. Fala um pouco disso. Fala um pouco disso, por favor. Olha, no início, a minha formação de geólogo foi meio acidental. Eu não pretendia me tornar um geólogo. Ah, na verdade, eu já desejava me tornar um escritor. Não pensava ainda em cinema, mas desejava me tornar um escritor. Porém, aconteceu de me candidatar a um vestibular de geologia, passei. Aí me formei em geologia, mas não era realmente minha vocação. Deixa eu te perguntar uma coisinha, Antônio. Seria mais ou menos aquele lance do tipo assim, tu falar, por exemplo, que quer ser ator, e daí daqui a pouco os pais dizem, tá, tudo bem, mas seriamente, o que tu quer mesmo fazer? Seria mais ou menos isso, assim? Meu pai queria muito que eu fosse um engenheiro, né? Engenheiro. Então foi uma tentativa de agradar ele e tal. Entendi. Mas não era minha vocação. Eu já queria ser escritor, pensava em me tornar músico, ator. Então, meu caminho, quando eu descobri o Centro Popular de Cultura, já foi uma maneira de me exercer nesse sentido. Entendi, entendi. E como é que foi que entrasse daí, no caso, na TV? Como é que foi, assim, meio que se meio que cabeça dessas duas séries? A TV já foi depois. Eu já tinha me tornado um cineasta, já tinha feito Copacabana Me Engana, Somos Tão Diferentes. 68, né? Copacabana Me Engana, né? 68, né? Copacabana Me Engana. 68. Depois eu fiz o Cordão de Ouro. Isso. Fiz vários, da Rainha de Aba, vários documentários. Aí eu cheguei à conclusão que eu queria dar uma parada no cinema e queria me voltar para a televisão. Acho que eu estava procurando um trabalho mais constante, porque o trabalho de cinema é muito interrompido, né? Você faz um filme, demora muito para fazer outro. Aí eu resolvi me bandear para a televisão por um período. Interessante que a pessoa vendo Ciranda Cirandinha e vendo Plantão de Polícia são, é meio cinema feito para TV, né? Antes de Na verdade, eu senti que tinha esse espaço e trouxe minha experiência de cinema para televisão. Comecei trabalhando num núcleo do Ciranda Cirandinha, que era coordenado pelo Daniel Filho. Uhum. Depois fui para o Plantão de Polícia. Plantão de Polícia eu escrevia e dirigia um por mês. Era uma barra, mas ficou muito bacana. Uau. E a gente vai ficar meio nesse zigue-zague, tá? Me desculpa, assim, mas é que tranquilo. Tem vários tópicos aqui que eu queria abordar. Fala então do Copacabana Me Engana, né? Que é um clássico maravilhoso, ele tem um pouco de influência, tem um pouco de influência de comédia italiana, ao mesmo tempo é um filme super, diríamos assim, brasileiro, mas ele também tem até um pouquinho de cinema verdade, assim, de cinema verdadeiro, também um pouquinho de influência muito de novela e vague. Fala um pouco disso, por favor. Eu acho que você localizou várias influências realmente. Uma era, você falou de cinema italiano, uma coisa que passa pelo Copacabana Me Engana é aquele filme Pugni in Tasca. Alô? Alô, tô te ouvindo. É aquele filme Pugni in Tasca, que não me lembro de quem é, acho que me impressionou bastante, tinha um clima parecido. Outra coisa também, eu tinha feito documentário já, né, vários documentários, então tinha uma visão documental também, e eu acho que tinha uma boa influência do Godard também, sabe? No filme. Mas tudo isso levado para dentro da minha realidade, da realidade da minha esquina, do que eu via da minha janela em Copacabana. Entendi. Seria mais ou menos, seria de certa forma um filme meio que, eu não vou dizer, fica pesado, né, autobiográfico, eu não quero colocar um holofote na tua cabeça, assim, mas ele é bastante biográfico, diríamos assim, ou não? Tem elementos biográficos, mas eu acho que eu fiz o filme para deixar de ser aquele personagem. Ah, tá. E acho que foi o filme que descobriu, ele até foi entrevistado pela gente aqui, o grande Calu Mossi, né? O filme foi uma coisa espantosa, porque, como eu te falei, eu fiz um filme sobre o que eu via da minha esquina e fez 1 milhão de espectadores. Uau. Foi o único êxito dessa geração de cineastas, real êxito, foi o Copacabana Me Engana. Os filmes do Cinema Novo não tinham público. Sim, não tinham. Ele, na verdade, ele é e não é parte do Cinema Novo, quase. Ele, né? Não é. Eu não acredito. Não é um filme do Cinema Novo. Eu não fazia parte. Eu era amigo de todos eles, admirava todos, mas eu não me inseria realmente no, nas premissas colocar um do filme... Cinema Novo. Se eu tivesse que colocar um filme lado a lado ali, seria até o Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo. Me parece meio que filmes de irmãos, mais perto assim. Dos filmes do Domingos. Isso. Gosto também foi feito na mesma época, mas também não é Cinema Novo. Sim, também não é. Apesar de que, se eu não me engano, até o Copacabana Me Engana, a fotografia é do Afonso Beato, né? Do Afonso Beato. Isso, eu entrevistei ele há uns anos aí, e ele é, obviamente, conhecidíssimo e super bom de câmera. Na época também. Ninguém era conhecido, ele era meu vizinho. Ah, é? Ah, é? Ninguém sabia quem era Afonso Beato. Que legal. E assim, ó, já que a gente tá nesse zigue-zague, né, por exemplo, eu tinha até te perguntado pessoalmente isso há uns anos que a gente se conheceu em Porto Alegre, mas eu só queria voltar à pergunta e inserir um outro título, tá? Que é assim, ó, eu me lembro que eu te perguntei que o Aventura do Zico, né, que é uma comédia infanto-juvenil bem bacana, que sobre clonagem, tem cientista louco e tudo mais, com o Zico e Espelho de Carne, tem uma temática, ambos lidam com o lance do fantástico, né? O Espelho de Carne tem esse lance do espelho, para quem não viu o filme, é maravilhoso, mas é um espelho que é comprado de um bordel famosíssimo, e uma vez colocado na parede, aqueles casais, o pessoal do apartamento, uns casais meio metidos moderninhos, assim, de classe média carioca, começam a ser influenciados, digamos assim, pela carga vibratória, diríamos assim. Ele detona a sexualidade deles. Isso. Que eu queria fazer um link, que é o seguinte, com o Cordão de Ouro, que também tem muito lance também de... tem um clima de mistério, assim, esse lance todo do sobrenatural. E eu queria saber quão importante para ti é, sei lá, a fantasia, esse lado fantástico. É muito importante. Ficção científica, não sei, assim, mistério, suspense, como é que é importante para ti isso? Eu sempre fui um grande adepto de ficção científica, E sempre gostei muito da narrativa mágica, da narrativa fantástica. Então, eventualmente, eu incorporei isso no meu trabalho. Interessante. Tipo assim, de Cortázar a Gabriel Garcia Marques. É, eu nunca fui muito fã do Gabriel Garcia Marques, não. Não, era o meu science fiction americano mesmo. Eu adorava os escritores americanos. Asimov, Arthur C. Clarke, Asimov, Bradbury. Maravilha. Agora, acho muito bonito o Garcia Marques, mas eu nunca me senti uma pessoa barroca, entende? Entendi. Como o Garcia Marques é uma outra aproximação. Eu admiro o trabalho dele, mas não é o meu estilo. Entendi. Uma coisa também que eu acho bem interessante na tua carreira, Antônio, é o seguinte, é que tens uma comunicação super direta e nada, digamos assim, paternalista ou superior ou condescendente, tá? Com pessoas de gerações mais jovens que a tua, né? Isso a gente vê Ciranda Cirandinha, pelos meus cálculos aqui, sem querer dar muitos detalhes, já tinha seus, sei lá, 35, 36, 37 anos. Deixa eu pensar, Ciranda Cirandinha. É, né? E ali eu falando, obviamente, com 76, eu tinha uns 36 anos. Pois é. Então, né? E ali é basicamente sobre jovens, metade daquela idade. Né? Eu acho que eu continuo a falar isso... com essa rapaziada toda. Vamos dizer, o Aventura de Zico, obviamente, para criançada, o No Meio da Rua também fala No Meio da Rua é realmente um filme para esse público, tanto que ele ganhou festivais de filme infanto-juvenil na Espanha, na Alemanha, ele agradou muito a esse público. Pois é, e o Somos Tão Jovens, obviamente, é sobre a semente que germinou e se tornou a Legião Urbana, né, o Renato Russo, que também era uma geração de gente, digamos assim, mais nova. Uma geração que na época, o nome do filme já diz tudo, né? Somos Tão Jovens. Isso. Fala um pouquinho da tua relação essa tua relação atemporal, porque a tendência é quando uma pessoa de mais de uma geração, assim, dirige algo sobre jovens, fica aquele lance meio artificial, tipo assim, pô, esse cara não viveu isso, esse cara não sabe muito o que está falando, está sendo meio burocrático. Como é que faz para manter esse lance, assim, esse frescor, assim, jovem na tua narrativa? Cara, acho que é um pouco vida, né? Eu vivi isso tudo, né? Isso, acho que eu vivi isso tudo e o meu contato com jovens permanece sempre, né? Até porque eu tenho agora netos de 16, de 19, continuo com a garotada. Não, me surpreende mesmo, porque tem vários filmes com temática de, não sei, jovem, que quando daí, por exemplo, tem um filme famosíssimo, muita gente adora, eu tenho grandes problemas, que é aqueles Zabriskie Point, eu não sei, eu sinto uma mão meio pesada, né? Por exemplo, do Antonioni dirigindo alguma coisa Deve ser porque eu não envelheci. Ah, tá, maravilha. Formal, então, é isso? Maravilha. E fala assim um pouquinho pra gente teu trabalho com atores. Te consideras mais um diretor de atores ou um diretor roteirista? Como é que é essa relação desses chapéus diferentes que tu usas no teu trabalho? Bom, a gente, para dirigir, você tem que ser muita coisa, né? Eu acho que, antes de tudo, o diretor é o maestro do filme, né? Ele pega todos os valores que ele tem, né, dos atores. Eu adoro trabalhar com os atores, mas dando bastante espaço e liberdade para eles, entende? Eu acredito que o ator sabe tocar a clarineta dele. Eu tenho que ouvir se está boa e acertar com o contrabaixo. enfim, é uma harmonização, uma orquestração dos atores. E adoro também roteiro, porque eu queria, antes de tudo, ser escritor, né? Então, o roteiro é uma maneira de escrever, né? Sim, assim, eu não saberia dizer de cor, tá? Qual o filme teu que não foi escrito por ti? Escrito totalmente. Sempre, pelo menos, fui co-roteirista. Então eu não estou muito louco, então, porque eu me lembro teu nome sempre, pelo menos, nem que seja dividido o roteiro com mais uma pessoa ou duas. Eu escrevi sozinho e outros eu escrevi com outro, com o Somos Tão Jovens, por exemplo, escrevi no roteiro todo final com o Marcos Bernstein. Ele foi o roteirista que finalizou o roteiro. Outros projetos eu escrevi sozinho. O Aventura do Zico foi escrito só por ti, né? Hein? Perdão, o Aventura do Zico foi só por ti, né? Foi, é um roteiro meu. Copacabana Me Engana tinha mais dois roteiristas, o Armando Costa e o Leopoldo Serran. Leopoldo Serran, que Deus o tenha. Também entrevistei o Leopoldo Serran. A Rainha Diabo eu escrevi sozinho, mas em cima de um argumento do Plínio Marcos. Ah, tá. E o Cordão de Ouro eu escrevi sozinho. Deixa eu ver o que mais que eu fiz sozinho. O Espelho de Carne eu escrevi sozinho, mas é uma peça do Vicente Pereira que eu adaptei. Adaptou. No Meio da Rua eu escrevi sozinho. Zico eu escrevi sozinho. Gatão de Meia Idade eu escrevi junto com o Miguel Paiva, que criou o personagem. Ah, tá. Eu sei, obviamente, que ele tinha criado o personagem, mas não me lembrava, achava que tinha adaptado. Ele escreveu o roteiro com ele? É um personagem inventado pelo Miguel Paiva. Isso. Era uma tirinha que saía no jornal todo dia. Sim. Eu me lembro, tinha até, às vezes, ou era aquele Ed Morte, tinha também esse do Gatão aí. Que era muito popular o Gatão. Muito popular. Eu me identificava muito com ele, porque na época em que eu fiz o filme, eu me considerava um gatão de meia idade. Maravilha. E assim, como é que faz para... já tiveste períodos assim de se frustrar por ter escrito o roteiro e visualizado alguma coisa e chega na hora e o dinheiro não permite? Como é que é essa tua situação de adaptabilidade? Eu me frustrei muito mais por outras coisas. Roteiros que eu escrevi e não consegui filmar. Ah, tá. Isso é que é triste. Quando você bola um projeto, fica louco para filmar e não tem o dinheiro, no momento não dá, enfim. Isso é que é chato. Ah, tá, eu imaginei que daqui a pouco, sei lá, vamos dizer aqui, por exemplo, Rainha de Aba, por exemplo, o teu trabalho no papel, ele tá praticamente, é uma adaptação fiel da tua cabeça ali na tela, ou tivesse que fazer muitas adaptações e abrir mão de muitas coisas? Eu acho que a Rainha de Aba, ele cresceu na filmagem. Eu trabalhei com pessoas tão fantásticas e eu estava num espírito tão bom de foi um filme assim que só enriqueceu na hora de filmar. Ele ficou muito melhor do que o que estava escrito. Que legal. Eu acho até que o Rainha Diaba foi fotografado por um primo meu falecido, José Medeiros, não foi? Você é primo do José Medeiros? Sim, sou primo. Uhum. Adorava. Ele foi alfabetizado pelo meu avô. Eu sou do Piauí, apesar desse sotaque gaúcho. Você era gaúcho. Não, pois eu nasci no Piauí. E eu o conheci em Cuba até em 89. Ele estava dando aula lá na escola. O Zé Medeiros foi maravilhoso no filme. Maravilhoso. Diretor de fotografia. Isso, Deus o tenha também. Me fala um pouquinho, assim, como é que é o teu trabalho de seleção de atores. Trabalhas, como é que é o teu processo? Para seleção de atores, eu trabalho com produtor de elenco, né? Porque tem tanto ator, então eu levo o roteiro para um produtor de elenco, me reúno com ele, eu explico como é o personagem, idade, atitude, tipo. E o produtor de elenco começa a fazer uma série de sugestões. Isso agora, no cinema moderno, né? Antigamente não, antigamente ia na intuição mesmo. Podendo olhar para trás, assim, dos filmes que fizesse, teria muita coisa que faria diferente nos trabalhos que já fizeste, ou estás bem satisfeito? Estás bem satisfeito com eles, assim? Não sei, no caso, se és o tipo da pessoa que revê os próprios trabalhos, que tem esse hábito, eu não sei. Fala um pouco disso. Não, eu não fico revendo, né? Mas sempre tem alguns filmes, por exemplo, se tornaram cult, né? A Rainha de Aba, toda hora me chamam para apresentar o filme num lugar ou em outro, aí cineclubes, inclusive virou tão cult que eu fiz uma sessão do filme em Belo Horizonte, que eles decoraram o cinema como se fosse o puteiro lá da Rainha Diabo. É mesmo? Pendurada e tudo. É mesmo? Foi o máximo. Tá, eu me lembro que teve gente na época, apesar de ser super premiado, um dos meus atores favoritos, o Milton Gonçalves, mas teve gente na época que achou a interpretação dele meio caricata. Como é que foi pra dosar esse lado, já que ele é um personagem tão se fala inglês, né, bigger than life, né, ele é tão exuberante, tão flamboyante, assim, como é que fizeste para dosar isso e a gente não perder a realidade? Olha, eu acho que ele trouxe um tom pro personagem, entende? Não fui eu que disse para ele, Milton, faz assim, eu não gosto de amarrar o ator, eu primeiro espero que o ator tenha para me dar. Ele tinha questões para fazer a Rainha Diaba. Ele tinha questões porque ele consultou a família. Posso fazer a Rainha Diaba? Pelo tipo do personagem, um gay debochado, violento, entende? Uhum. Então ele primeiro consultou, o filho dele falou, vai fundo, pai. Aí ele foi fundo mesmo. Ele é um ator maravilhoso. Pra quem não sabe, é inspirado no Madame Satã? Não. Né? Não é? Jamais. Não. Isso é um erro. Desculpa. Ah, então. Não, sim, não é só você não. Porque não tem nada a ver com Madame Satã. Eu vou dizer assim, eu vi o filme duas vezes, mas da última vez faz alguns anos. Mas eu achava assim que pegaram o personagem e criaram em cima. Mas não foi a base. Me passou pela cabeça a Madame Satã. É mesmo? Nunca. Na verdade, eu queria fazer um filme, nem o fato de ter um bandido gay era a minha intenção, entende? Nada disso. Eu queria fazer um filme chamado A Guerra da Maconha. A história do filme, que é um bando de traficantes que se extermina lutando pelo controle da maconha. Ok. Quando eu resolvi desenvolver o filme, eu antes de tudo pensei, eu não vou saber escrever essa história de marginais, porque eu não conheço tanto esse meio, vai ficar fake. Uhum. Aí eu falei para Odete, Odete, me apresenta aquele teu amigo, Plínio Marcos. Aí eu fui Odete a São Paulo. Lara, no caso, né? É. Fui a São Paulo conversar com o Plínio e ele falou, expliquei tudo que eu queria. Ele falou, vou te trazer uma história daqui a 4 dias. E me falou o seguinte, quando eu era jovem no Porto de Santos, o terror do Porto de Santos era um traficante viado que navalhava todo mundo, era a Rainha Diaba. Posso botar ela na frente do filme? Eu falei, claro. Que legal. Quer dizer que tinha vários protagonistas e ficou tudo centrado nele, né? Que eu transpus tudo, então, pra Lapa, pro Rio de Janeiro, e mais ainda, eu era muito amigo na época do Hélio Otsika. Uhum. Aí eu fui visitar o Hélio em Nova York. Um ano antes de fazer o filme. E ele adorava travesti. Aí ele falou, cara, eu vou te apresentar ao clima dos travestis porto-riquenhos de Nova York, que isso vai te dar muita ideia. E me ajudou a dessa. Que legal isso, saber isso. Então, assim, eu queria te agradecer, desculpa aquela confusão no início, mas o pessoal tá agendando. Beleza, tá? Pura. Tá, e eu agradeço realmente o teu tempo, conversar com a gente mais de meia hora aqui. Foi um prazer conversar. E quando você me manda um link depois que eu quero... Claro. Vídeo. Amanhã deve ficar daqui a umas horas disponibilizado no SoundCloud, mas eu mando pra ti o link com a gravação, tá bom? Maravilha, bacana. Antônio, manda abraço aí pro pessoal que tá ouvindo. Foi muito bom falar com você e com os ouvintes. Muito obrigado de novo, um grande abraço, Antônio. Obrigado a você pelo convite. Tchau, querido. Aquele abraço. Tchau. Marco Antônio, as séries eu assisti todos, os filmes também. Falando sério, eu até não precisava ter citado com ele ali, mas tem três diretores que são assim, considerados assim, artesãos brasileiros, no sentido assim, que eles se adaptam para temas diferentes, né? Fazem tudo bem. Na minha opinião, o Antônio Carlos Fontoura é um dos top three. O outro seria o Miguel Faria Júnior, cujo filme dele mais conhecido é o Xangô de Baker, mas fez também aquele República dos Assassinos, se lembra? Sim. Do Mariel Mariscó, com Tarcísio Meira, se lembra? Lembro. Isso. E o outro é o Antônio Calmon, que fez um filme também baseado no Mariel Mariscó, que era Eu Matei Lúcio Flávio, mas também fez Menino do Rio, também escreveu novela. Então são diretores assim que se adaptam a tudo que é trama, e os filmes deles nunca são entediantes. Verdade. Nunca. Verdade. Tá? Pô, agradeço a força, eu tava pra variar, eu não adianta, eu não consigo me acostumar quando dá um tilt assim no ar, eu fico, sem mentira, eu me sinto como se eu estivesse nu sem toalha. Imagina. Eu tento tapar a frente, tapo o joelho e fica complicado, mas... Fica tranquilo. Vamos pro Santos 60. Assim, ó, só o pessoal que tá acompanhando desde o início, a gente tocou primeiro uma música da Sofia Loren cantando, né, depois tocou um trecho. Estava tocando um trecho de uma música que ela canta em grego, tá? E só para dizer que, até colocar aqui tudo escritinho, como eu tinha adaptado aqui, aquela canção, né, em grego que tocou um trecho era Tieinai Aftopo Tolene Agape, que seria o que é essa coisa chamada amor, era um filme chamado A Lenda da Estátua Nua, que ela fez no início da década de 60 com Alan Ladd. E só para... adicionar um pouco de humor, mas é pura verdade, o Alan Ladd, o pessoal não sei se sabe, mas ele era um tampinha, né, um tampinha. Então, nas cenas que eles estão juntos, assim, se beijando, obviamente ele tá numa caixa, e daí, o pessoal deve estar se perguntando, tá aí, na cena que eles estão caminhando na areia, na praia, não vais acreditar, cavaram uma trilha para ela. Então, pra ela ficar mais baixa. Então, tem até uma piada que rola, tipo assim, o que diferencia um ator de um astro, né? O ator, ele se agacha. Os outros se agacham pra ficar na altura. E um astro, tu cava buraco para as pessoas ficarem mais baixas. Então, é isso aí. Vale dizer também que a canção em grego, essa que eu citei aí, ela no final do filme é cantada por uma cantora que eu acho que gosta bastante, bem sexy, a Julie London. Sim, gosto muito dela. É, mas no filme, cantando em grego, é a belíssima Sofia Loren e ela interpreta uma grega. Então, vamos para os anos 60? Vambora, Fufunha. Io non sapevo della dolcezza della primavera, giungesti tu qui in Italia. Tu non capire le mie parole d'amore, non sapere cosa ti dico guardandoti, ma rimarrai vicino a me per imparare. La luna e il mare dell'Italia ti voglio dare. Non capire che quando dico ti amo, il mio ti amo vale tre volte io tu amo più, ma se mi baci, ma se mi stringi, come fai tu, come sai tu? Io non capire niente più. Il mio ti amo vale tre volte io tu amo più. Ma se mi baci, ma se mi stringi, come fai tu, come sai tu, io non capire niente più, io non capire niente più. Época que o italiano fazia sucesso no Brasil. Isso, no Brasil, isso, né? Foram uma potência em cinema. Foi. Tudo, muito triste ter meio que virado um monopólio americano, né? Nada contra só os Estados Unidos, mas contra virar um monopólio, né? Bom, melhor do que virar monopólio da banda Calypso, né? Isso, por favor, tá? Por favor, isso a gente nem conta, por favor. Vou manter o nível aqui. Essa canção é de 63, o nome do cantor Alfredo Bom Gusto, ou Fred Bom Gusto, o nome é Tu Não Capire, você não percebe a tradução. Quero agradecer até ao José Bragatti, amigão meu, que fala italiano e me ajuda quando eu tenho uns problemas aqui, tentando captar sentido aqui. Eu viro um pouquinho que italiano, mas não suficiente para sair por aí matando a pau. Então, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho de uma canção, também de 63, dele, que fez muito sucesso, do Fred Bom Gusto, que é uma canção, o nome é Málaga, é em tributo, obviamente, à Espanha. Até um pedacinho de trivia aqui, por sinal, o pessoal que adora Antônio Bandeiras, ele fica sabendo que ele é de lá. Mas, de qualquer forma, a canção que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, Málaga, foi até gravada também pelo João Gilberto. E vamos falar um pouco do Fred Bom Gusto, né? Ele nasceu no sul da Itália, em Campobasso, em 6 de abril de 35, graças a Deus ainda está vivo. Também trabalhou até com Toquinho Vinícius. Eu me lembro que ele gravou lá por 78, 79, Aquarela do Brasil, Não Deixa o Samba Morrer, em português. E ele compôs a trilha de um bang bang italiano que eu acho bem bacana, um filme chamado Cada Bala Uma Morte, no italiano o original era Um Dopo L'Altro, era estrelado pelo galã Richard Harrison, que é, por sinal, o cara que não quis fazer por um punhado de dólares, e aconselhou a pegar aquele cara lá que fazia um seriado, Rawhide, lá, que ele vai ter um mês de férias, e daí ele ajudou totalmente a carreira do Clint Eastwood, né? Quer dizer, vários queriam o James Coburn, o Charles Bronson, mas quem já estava certo, assim, que era barato, boa pinta, alto e americano, e tinha um pouco o nome era esse Richard Harrison, e diríamos assim que o Clint Eastwood deve meio que a carreira a ele. Ele também compôs a trilha sonora, o Fred Bom Gusto, de um filme chamado O Pecado, que é um drama sobre uma freira que se apaixona por um comunista, é um filme estrelado pelo Adriano Celentano. O Deputado Erótico, ele também canta nesse filme, é um filme com a grande Laura Antonelli, o Lando Buzanca. A Cigarra, ele compôs a trilha e também canta canções ali, com a Virna Liz e o Tony Franciosa. Ele canta nas trilhas, sem ter composto a trilha, só cantando Adeus Gringo, que é um bang bang com Giuliano Gemma, e também tem a canção dele num filme sobre gangsters na Inglaterra chamado Assassinos de Aluguel. Então, vamos tocar um trechinho do Málaga, pode ser? Por favor? Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga, Malaga. In quella casa dal patio antico, quante dolcezze t'ho sussurrato. In quella notte di grande fiesta io t'ho donato il mio cuore, tutto l'amore. Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Essa aí que teve versão pelo João Gilberto também. Interessante, né? Que ela é italiano com uma pegada, obviamente... Espanhola. Espanhola, isso. Essa canção fez muito sucesso em 63. Vamos para os anos 70? Vambora, vai, Fufunha. Vamos lá. Teardrops that fall from my eyes, a big oven Marco Antônio. Funkão de verdade, pra gente que sempre cai de pau no, nessa coisa que hoje em dia chamam de funk, ser um funkão de verdade, essa música é de 76. O nome do cantor, Jermaine Lajon Jackson, ou seja, Jermaine Jackson. Fez ontem 62 anos, 62, o maior hit dele na carreira solo de 84, já vou tocar um trecho daqui a pouco, Do What You Do. Essa canção, o nome é Lovely You're the One, ou seja, gata ou querida, você é a especial, você é a pessoa, né? Ele formou com, obviamente, com Michael Jackson, com Tito Jackson, Marlon Jackson e Jackson, o mega grupo de Jackson 5, né? Ele é conhecido por ser excelente baixista, ele também toca guitarra muito bem, mas a pegada dele do baixo era muito conhecida. E quando ele decidiu ficar em carreira solo e o grupo daí estava querendo ter mais, né, força criativa e tudo mais, eles se mandaram para a CBS, que era o braço da CBS, que era a Epic Records, e daí ele ficou na Motown, e daí meio que virou meio que um pupilo, assim, do Berry Gordy. Por sinal, ele até era casado, foi casado com a filha do dono da Motown, com a filha do Berry Gordy, e já... Tem que ir, mas eu não espaço que nem pra fofoquinha, mas sei lá, casado 4 vezes, deixa eu ver o que mais. Sendo que uma das esposas tinha sido esposa mesmo de um dos irmãos, então disse que foi aquela baixaria na família, e fiquei imaginando de repente o patriarca ali voltando, né, aos velhos tempos de chibata, né, porque disse que o pessoal sabe, né, que disse que a mão de ferro era pouco, né, aquele pai. Pensei, ele disse que o cara erguia a sobrancelha, o pai do o patriarca da família Jackson, disse que o pessoal, na boa, se borrava todo, né. O Jermaine tem canções na novela clássica, acho que foi até a primeira novela a cores no Brasil, Bem Amado. Tem canção também numa novela da Tupi. Eu me lembro que eu tinha um álbum de figurinhas e uma das páginas era dedicada a essa novela. Eu nunca assisti, eu acho até que era com Raul Cortez, era Tchan, A Grande Sacada. Sim. Isso, uma novela da TV Tupi. E aqui a gente vai tocar um trechinho agora do What You Do. Ela fez parte da novela Livre pra Voar. Vamos tocar um trecho dela? Mind. Why do did something so right go so wrong? My love. Essa música é muito bonita, viu? Muito bonita, fez bastante sucesso. Música bem de dança lenta. Vamos para os anos 80, então? Vamos lá. Só que poucas pessoas sabem que era ele, viu, Marco Antônio? Isso, isso. As pessoas não conectam com a família Jackson, não. Né? Isso. Vamos lá, Fofonha. Vamos lá. Gosto muito dessa música e desse grupo. Ah, que legal, que legal. Essa música aí não fez o sucesso esperado mesmo. O nome é Lost Outside the Tunnel, ou seja, Perdido Fora do Túnel. Uma canção da virada de 82 para 83. O grupo é um grupo escocês bem bacana. Que bom que gostas mesmo. Poxa, legal. Gosto. After Camera, é o nome do grupo. É muito elegante. E a Showtime é a elegância no ar. Isso, eles até precisam. Muitos chamavam eles, sabe de quê, da Inglaterra, de The Kings, os reis do sophistipop. Sim. Porque é um pop sofisticado, né? Com, obviamente, tem uma pegada new wave, obviamente. E também tem até um subgênero que muitas vezes encaixam eles, que é jungle pop. Mas não é jungle, não é jungle não de J-U-N, não é de selva, é de jungle com A. que tem a ver com esse violão acústico, sim, né? Essas dedilhadas de violão, essa pegada meio folk. Eles são muito influenciados por Beatles e Kinks. Eles podem ser, esse grupo pode ser ouvido na trilha sonora do seriado cômico Carshare, que é um seriado britânico muito elogiado, mas que durou menos de um ano. Não foi um seriado de 2015, era estrelado, foi bolado, estrelado e dirigido por um comediante de stand-up inglês chamado Peter Kay. A banda, eu acho que às vezes lembra um pouquinho The Smiths, só que, com todo respeito, eu sei que vou levar pedrada, eu acho The Smiths meio chato. Eu acho eles como se fosse um The Smiths menos chato e menos pseudo-melancólico, né? Isso. Lembra, às vezes, também um pouquinho The Cure. Também. Né, eu acho. E também uma banda que qualquer hora eu vou ter que tocar uma coisa deles, que também é uma banda que só teve, tipo, dois sucessos, chamado Prefab Sprout, uma banda do Reino Unido. Essa banda aí, eles... Aster Camera, que a gente tocou, cria de um cara chamado Rod Frame, que nas várias formações do grupo, ele foi a única pessoa que sempre esteve ali, e ela existiu, né, durou de 80 até 95. Eu acho que dá pra gente... Vamos tocar um trechinho do Knife Faca, que é uma canção de 84, fez bastante sucesso. Não muito no Brasil, vale dizer, mas fez muito sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos. Vai lá, Fufanha. Tá. Still looking for two arms to hold you and a voice to say, that's all right, you can spend the night. Well, come around, 'cause I've been there and these are the notes from the overground. World saxophone quartet, smell of violets and a passing friend won't let you down. Listen to the rhythm. Marco Antônio. Na minha opinião, a gente tocou na íntegra Lost Outside the Tunnel, deveria ter feito muito mais sucesso. Eu também acho. Knife aí, né? Eu também essa acho. Essa que é a canção meio que nos Estados Unidos e em parte da Inglaterra, quando se fala em africano, pensa nessa Knife, que eu acho bem chatinha, vale dizer. Mas, então é isso. Agradecer pelo espaço, ainda bem que deu tudo certo. E valeu a força, Fufunha. E até sábado. Até sábado. Valeu a força, João. E obrigado pela audiência aí. E quero mandar um abração pra Marlene Souza, que está nos ouvindo em Roraima. Mandou um super beijo aí. Outro para ela. Longe, hein, meu amigo? Longe, hein? Longe. Tá? Mas muito obrigado de novo. Até mais. Então, abraço. Até sábado. Tchau. Vamos até lá. Sábado.